Papa Alpha Tony Mike, Embraer da Azul, curta final, pista 1-0. Após a passagem do tráfego será autorizado. Só um instante para a decolagem. Toma guarda, Alpha. Tá, mas a posição antes da Juliette, portão previsto a 02, está ocupada ainda. Bem, mantém posição da Juliette, aguardando 1885. Está sem informação de altimetria no momento? Afirmativo, no momento sim, tem a informação de altimetria. Tá, agora a 2 milhas oeste de Salvador. Perdão, nordeste de Salvador. Positivo. Até o Quilo Lima está mantendo inicialmente 800 pés, vai iniciar a subida para 1000 para testar o moto chave. Autorizado até Quilo Lima. Romeu Golf para acionamento, chama a torre 118, decimal 95. Patrícia Romeu Golf. Acionamento cruzado, chama Itaca. Posição Eco Tango Eco. Azul 4-1 no menos, solo 27, liberou a pista, chama o solo 1-1-1. 2-1-1. Confirme, o Hotel Quilo Lima não entendeu a sua resposta. Hotel Quilo Lima, caso eu receba informação de altimetria, eu informo. Positivo, Quilo Lima. Senhor, minha 326, desça para 2000 pés, autorizado, sinal ILS XCP, espano 0, informe estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, 10, semana estabilizado, senhor 26. Estabilizado, gol 964. 1964, torre 118, decimal 95. 095. 3, portão 03. Alfa Kilo, parte 3, portão 03, 41196. Portão 3 do Pátio 1. Portão 3 do Pátio 1, posição 3, é isso? Afirmo, Alfa Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 3. Alfa Kilo, Pátio 1, posição 3, 4, 1, 9. Sanguagem, posição 0, livre. Gente, igual 964. Papa, Romeo, Eco, Tango, Eco. Táxi autorizado à esquerda, via pista, Pátio 1, ponto, cabeceira, 1-7. Papá Triplo, meu Golf, já volta o táxi. Papá Roberto Cabral. Cabral, táxi autorizado até a interseção Papa, aguardando para ingresso e decolagem. Bravo. Ixi, após autorizado, vamos ver se o primeiro chip vai caçar na nossa paridade. Tem que após o azul ingressar no 3, autorizado, puxe gol no 2 com 6. Gente, mais uma meu alfa, chame torre 1-1-8, decimal 95. 295, chamará a alfa. 4-1-1-6, agora prosseguir em frente. Pátio 3 vai sair, vai ingressar no pátio 1, ingressar no portão 3. Pátio 1, posição 3. Para desembarque, confirmei. Ainda que fosse para desembarque, não foi autorizado. Seria um 5 ou um 4 para antecipar. Mas caso queira, a gente tenta coordenação. Mas já foi feita uma coordenação prévia para outro tráfego e não foi autorizado no parte 3 aí pela Infraero, ok? Afirma, transporte de valores. Acho que é 3 mesmo, não? Ah, tá ok. Então, a situação específica, gente. Prossiga até vertical de Lodi Freitas aguardando a final para parte 3. Papa Michael Meola. Apenas, por gentileza, senhor, eu precisava de combustível Shell, querosene. Querosene Shell, sente. Quero. E da presente posição, voe direto ao arco. Da presente posição, voe direto ao arco. Alfa Telemai. Alfa Telemai, 33 no 10. Alfa, Delta Alfa. Decola da 1-0 com curva à direita da Euledo Bidev, transponder 5077, controle saída 1208. Chama 254, protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Camarada, tá no 62, obrigado. Qual o caso mais velho, Sérgio? Me chame, condições de curvar 90 graus à esquerda e decolar direto o Sierra India com Índia? Assim, assim. Conforme então, dá presente direto Sierra India com Índia, evitando a cabeceira 17. Bravo. Para Salvador, até o Quilo Lima vai retornar para Salvador, mantendo 500 pés. Ele vai descer agora para 500 pés para retornar para Salvador, ok? Gente, até o Quilo Lima, para regresso a Salvador, qual a atitude que está mantendo agora? Está cruzando 1.500 pés em descida para 500. Tá, 500 pés, reporte visual com a praia de buraquinho. Quilo Lima, chamarinho visual com buraquinho. Quero um pouco de Maracanã. Eu penso no 7 central 10, vira por esquerda, 208, o controle de saída, o Oxalé 614. Correto, portão 4, chama 4, aguardando 346. Pode lá, o Michael Melfa. Ciente, está presente direto o Pátio 3, o Michael Melfa. Direto o Pátio 3, autorizado, 170 com 10, evite sobrevoo o 737 da Gol. Na Taxi Alpha e o segundo lá, próximo na Taxi Foxtrot, ok? Aqui é, tá vindo uma consulta da aeronave, o Michael Alpha. Chinem 326, continua a aproximação, aguarde pista livre. Boa tarde, estou aguardando pista livre, Chinem 326, 2617. Eco Tango Eco iniciaria a decolagem imediata, pista 7. Afirmativa. Gente, mantém a proa 2000 pés, após curva esquerda, perfil Momo 160 com 10, livre decolagem, Eco Tango Eco. Livre decolagem, Eco Tango Eco. O meu escadavo chama o controle agora em 1 ou 0 de cima 8, o meu escadavo. 208, bravo. Papa Papa Michael Mil Alfa, posição 5 Lima do Pátio 3. Meu Golfo até Papa autorizado. Vitor Sali, Papa Sali, 27 do local exposto, and right heading 060, clear down to 2,000 feet, report steps to localizer, I elect to 1810. Well, I'm trying to speak to you, 060, and descend 2,000, call you, Sali, Sali, Papa Sali. Alpha Sali, Mike, subi, mantém a nível de voo 060. Sobe, mantém 060, Alpha Sali, Mike. Táxi lento até o cabeceiro no 7, autorizado. Papa, Papa, Michael, meu Alfa, no solo aos 3-4, frequência ligou funcionando. Michael, meu Alfa. Qual altitude que você está cruzando no momento? Cruzando 2.900 pés, perdão, 035, é Tanguera. Da Índia, ponto de escola, chama 2, 1-9-5, ajustando 0-7. 097 agora, direita ainda, 8895, gol 256. Gol 985, Juliette, portão 2, a retaguarda do Boeing da companhia. Juliette, portão 2, 985, gente. Gol 964, vai manter a posição antes da Juliette, portão previsto ao 7, encontra-se ocupado. Quanto é seu Juliette, gol 9? O Chanel é 254, ao solo. Presidente, senhor, devido ao horário que a gente está chegando lá no Rio, a companhia nos informou que o senhor Dumont não está recebendo pouso lá. Você pode confirmar com o CGNL, Centro Recife, se é Galhão ou Santos Dumont? Gente, aguarde, me dê 5 anos. Roberto Sebrado, final para a força. Roberto Sebrado, frequência livre para auto-coordenação. Bravo. Charlie Papa Charlie, Charlie. Convido a Charlie Papa Charlie, contact final da Tower, 118-195. 118-195, tudo bem? Sim. Não, Salvador para Grupo Zulu, fazendo a busca. Na 326, solo 35, direita via Foxtrot, chame solo 1211. Fox 2-1-1, Chanel 6, boa tarde, bom trabalho. Boa. Tá Lima Hotel. This is Lima Victor Charlie Papa Charlie on ILS runway 10. Papapá, ele mandou outro, você decola de imediato? Sim, eu decolagem, 180 graus, 129. Papapá, triplo, meu voo. Voo 256, decolagem de imediato? Afirmo. Cruzado, Leandro, decolar triplo 0, vento 10. 180 graus, 129. Voo 256. 256, recebendo 90. Lima, Vita, Charlie, Papa, Charlie, good afternoon, continua todo o stand-by lendo em dias. Coming back, over, out there, Mark, we're still in the gear, down and locked. I call you the mic is down and let the charge for coming. Boa tarde, eu chamei 6321, cliente da Oscar, para autorização Brasília. Chamei 6321, qual é o horário do clã? Ono 755. Ono 755, cliente, eu chamei 6321 aí. Afirmo 6321. Gente, uma teste fica aguardando a porta, o 6321. Aguarda. Duna descendo para o 070, voo no 96. Então, voo no 0, tem condições de tomar chave, toda a mudança de ré, e prospecto visual para Valença. E a gente quer descendo o Alfa Telemark. Alfa Telemark afirmativa, 2,5 milhas oeste de Salvador, regra de voo modificado ao 1737. Mantenha-se em condições visuais, desça para o estúdio de tráfego de Valença. Alfa Charlie Mike. Desça ao estúdio de tráfego de Valença, mantenha em condições visuais. Alfa Charlie Mike. Reporta, tá bom, reporta. Alfa Charlie Mike, já tem chamado para pouso em Salvador? 1825. 825, copiado. Pelo Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Golf. Decolou da Ana Pepe, está mandando para cuidar ela. Papa Romeu, Romeu Golf, boa tarde, contato radar, subi, mantenha nível de voo 220 e voe direto coral. Vai subir, mantenha 220 direto coral, grato Romeu Golf. E azul, Fernando Salvador, Romeu Golf, foi para o solo plano direto, vender após a decolagem, eu preciso. Negativo, mantenha coral, Romeu Golf. Ok, então coral, Romeu Golf. Então, conseguiu contato com o CGNA, o Centro Recife, para informar se é a solução do bom galhão? Afirma, FMC solicitou que a gente aguardasse aqui novas informações. Ok, estou na sua escuta, obrigado. Então, meu eco, tango eco, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 126, 85, é tango eco. A 966 reautorizado, nível de voo 050. 050, voo 966. Fatale mais o controle. Sofia, controle, é fatale mais. São 3.800 pés a oeste de Salvador, 34 milhas, em frequência livre para auto-ordenação. Chame o controle a regresso. Doutor Charlie, Papa Charlie, aproveitar que Alfa, Road Charlie, Taxi Juliet. Juliet. Roger, aí para number 4. Straight ahead by Alfa, Road Charlie, Taxi Juliet. Juliet. Chanamé 321 no próximo copy. Próximo copy, 6321. Chanamé 321 autorizado Brasília via ETA Zulu 7, nível 360. Na cola da pista 10, curva direita, sai da árvore, transição LF. Transponder 5521, controle 120, decimal 80. Zulu 7, decolada 1-0 com curva direita, árvore elefa 5521, transporte 20, decimal 8, controle 6321. Correto, acionamento 321, chamada pushback, acionamento. Câmara próxima, correto. Visada final elefa, escape, 1-0, informe estabilizado. Ei, para 2000, autorizado e elefa, escape, 1-0, informe estabilizado, 1-0. Ah, pode seguir pro Greg. Agora em contato com a gente, até a escuta guardada. Ok, só porque a saída é diferente para a aerovia preferencial, por isso a gente esquece só. Alô 964, só para informação, a posição 01 não está ali, foi não? A Ferraro solicitou que os aguardares para a posição 7. Poxa. Ô, Saulo, o general eletriza, não sei? Prossiga. Antes, só para informação do colega, ele vai ter que esperar ainda um bom tempo, porque não apareceu o passageiro, vai ter que fazer segurança mandatória aqui, retirada de bagagem de passageiros dos porões. Ô, Saulo, vou no 964. Prossiga. E a situação da gente aqui, como é que fica? 964, acabei de entrar em contato com a Infraera, mesmo solicitou que o senhor fosse pro corno para a posição 14 do Pátio 1. Autorizado, Juliette, posição 14 do Pátio 1. São 14 do Pátio 1. Tá autorizado o táxi então? Afirmo, Juliette, posição 14, igual no 964. Prosseguindo, obrigado, 964. RA320, boa tarde, acione identificação, voo em TAP, intercepta a Star Maris. informação que ele sabe desde que data nível de voo 050. 050 está, você pode comprar na margem, né? 0-0. 320, velocidade do critério. Fazer critério. Vitor Fox, Papa Mike, o Dieter não cognitive station, clear down until for level 060. Damari, arrival. For level 060. Negative, maintain arrival for Papa Mike, reducing now to 250 knots. A 254, a FM Centro em contato com a gente, solicitou que aguardasse. Ah, eu peço desculpa, é que eu havia entendido que vocês já estavam em contato com vocês. Eu vou ficar na escuta então, obrigado. Claro, por que tem o acionamento, o Chanel 6305, portão 7. Na 305, após a passagem do Boeing da retaguarda, correção, após a passagem do Learjet, a retaguarda autorizada, feedback acionamento, chama para o táxi. Eu aqui, após a passagem do Learjet, autorizando o acionamento, o Chanel 63, por um... Eu gosto, qual a prova que solicita? Prova de DB, se possível, seria prova 231. Aqui, vamos lá. Salvador, voo 256, cruzando a posição Gemon. 9966, chame torre 1-1-8-3-95. 2-5-9-6, boa. Controle Salvador, voo 256. Vai transferir a gente, não? 1-2-5-6, acione identificação. Ah, vai decolar uma turma transferida a gente? Gente, pouso para informação de tráfego civil, temos um Jet Ranger, 4 horas de rotativa, aproximando para um pátio na lateral da cabeceira no 7, não interferindo na sua aproximação, pista no 0, pouso autorizado, vento 1,60 graus, 1,09, ajuste altinho no 0, no 7, pouso autorizado. Gente, baixar travado no aviso do tráfego do voo 1960, livre ponto. Céu Clulima, aproximação autorizada para o pátio do Graé, informe 737 da Gol, 5 minutos fora agora, cabeceira no 0. Lima avistando já na final curta do Graé. Pergunte se pode para pouso em Belo Horizonte. Isso, foi uma rota plana, viu? Autorizado, vou atender o meu golfe. Eu vou fazer essa coisa aqui, vai. Lima, adiante, tá fixa a faixa de Salvador. Tá, 40 mil. De 40 milhas, aguarde mais aproximadamente 2 minutos para cofre, Michael 9. 2 minutos. Terra 320, desça para 2 mil pés, livre da restrição de altitude em TAP. 017, autorizado o sinal ILS. Até o 2 mil, 18, autorizado ILS, livre da restrição de TAP, 020. Michael 9, Salvador, Grupo de Zulu. Cola da pista no zero, o do pátio 3, entrou ao norte, coordenação com a torre Salvador. 500 pés seguindo no litoral norte, aciona 0112, controle 120, decimal 8, Michael Alfa. 201-12 está alocado, a cola comprou a cabeceira 1-0, curva esquerda, o Michael Alfa. Correto, Michael Alfa, tem informação de pessoas a bordo? É o único bordo. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre 118.95, Michael 9, acho que chama a torre no 017. No 017, chama a torre 119. Para o táxi de janeiro, vem aqui. No bordo, 4 horas e 40, alternas 1. Chama a torre 315, táxi autorizado, dia 71, em dia, ponto de espera, na torre, o 9800 final 5, altímetro 0017, retaguarda do Airbus da companhia. Gente, atrás da bandeira da empresa, 17, 12, 18, 35. 18, 95, filho. 95, obrigado. Autorizado, via Índia, ponto de espera 2895, 10, 17, ajuste. 017, via Índia, ponto de espera 2895, Xanamé A. Prato, eu Xanamé 6254. Eu chego a 6254. Desculpa a insistência, já está pronto para buscar estacionamento, preciso dessa confirmação do destino aí, principalmente por conta da aerovia preferencial. Até posso aguardar mais alguns minutos, 6254. Fala boa tarde, livro 966 da Gol. Bora 966, táxi autorizado via Alfa, na ponte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 966. E aguarde novas instruções, estou com 737 da Gol na táxi Alfa. Após 180, eu vou instruir lá a prosseguir com a decolagem direto ao litoral norte. Aqui, mas 180 no caixa, está iniciando mais uma. Neto Lima, Vitor, Charlie, Papa Charlie. Azul 4065, formação curso Papá, autorizado para Campinas, via rota do plano, nível 340. Decolada pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Aciona 5504, controle 120, decimal 80. Paciente Azul 4065, autorizado para Campinas, conforme o plano de voo, nível 340. Recola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Transporte 504, 5 Antônio, 120. Vai, Michael, meu alfa, aprovado por aí. Gente, decolando 5-3, Michael, meu alfa, assim que bloquear a tarde por aqui, eu chamo o controle 120, décima 8. Bloqueando por aqui, chamarão 208, grato, obrigado. Avianca, Juliette, ponta 7. Juliette 07, 966. Xanamé 254, estamos em contato com o CGNA, aguarde para novas informações. Ah, se escuta, 254. Efetuada uma CHG pro destino do Galeão, tá? Bravo Golf Lima. Gente, CHG pro Galeão não possui aqui no sistema, não aguarde, 6254. Verdade. Olhando 4.0, vento 1.80 graus 1.0 nós, pista 10.14. Aline cola no 0, Xanamé 1.42. Xanamé 6.3.5, 1.2 está pronto ali. 6.3.5, até o ponto de espera, mantendo o ponto de espera. Abatei. informação em curso para Palma, tem escuta número 2 para Costa. Chama 320 estabilizado. Chama, tio. Completa com a torre, 1-1895. 2-9-7-0-1. Uma vista só para Mike, between 2006, turn 8-1-0-7. Click to LS final, report status. This is to 2000 feet, 1017, and call the established and localized in 1017. So much. Salvador, Janeme 630, final, machuca, luz, roupa. Boa tarde, Janeme 620, vento 170 graus, 109, ajuste de altitude 10-17, pista 10, pouso autorizado. Meia 142, decorado 57, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 208, chame a 6147. É, preciso, com quem que eu falo pra verificar esse se a HG foi feito ou não? Escuta aguardando, na 254. Tá, se escuta, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Oxenai 6142. Oxenai 6142, contato radar, soltando 350, via saída pouca. 350 via pouca, 6142. Salve, senhor localizer, Fox Over Comum. Fox Over Mike, Power, 118.95. Good afternoon. Tower, good afternoon, Lima Victor, Fox Over Mike, established on ILS 1-2. Afternoon, Lima Victor, Fox, Papa Mike, continue to stand by landing gears. Coming back over Altamarca with landing gear down lock. Call you in the Altamarca with landing gear down lock, Fox, Papa Mike. Está Juliette Serra, confirma o horário do plano. Gente, mantém escuta por mais aproximadamente 2 minutos, agora não corre. Tráfego Salvador. Boa tarde, 884 da Gol, autorização Aracaju, quente da Papá. 1-1-8-8-4, formação curso Papá, até escuta guardado da Copa. Escuta aguardando 884. 9602, ready to copy. 9602, clear to Serra Alpha Echo Zulu via flight plan route. Flight level 280. After takeoff runway 10, right turn. Arbor departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure, and LFA transition. Echo Lima Echo Foxtrot Alpha transition. Squawk 5537, Salvador Departure 120.80. 1097, autorizado a chegada best, isso para 4 mil pés, ajuste 1097. Autorizado a chegada bom, 4 mil pés, 1097, é o ajuste, gol 1097. Watch 0.8, and after takeoff right turn. After takeoff right turn, and 603. Xanem 320, Chanelma 320, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 3 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, campeão da Juliette. 308, aguarde pra costa. Sim, isso até antes da taxa do hotel, 308. Você ainda não recebeu nada. Informação que os papás, mas tem escuta guardada pra cola. Salvador, good afternoon, Tahiti Airline 1751, gate 10, information Oscar, for the delivery to Cabo Frio. Confirm your call sign. This is Tahiti Airline 1751, Tango Hotel Tango 1751. Negative 02, calm ground 121, decimal 1. Thank you, goodbye. Bye-bye. Chanel 6315, pista 10, decolagem autorizada, vento 1, 90 graus, com 10 nós, ajuste altíssimo 017. 17, Tivian Nicolau, Chanel 6315. Fica sem letal, deixa para o número 2050 e eu chegar da mão. Greg. Tá pronto para o pushback, não, porém depende da cópia com o velhão. Afirmativo. Alteração na cópia vai ser o nível 380, no lugar do 36, a rota Irume Upper November 857 Mosul, destino Galeão. Transponder 5077 permanece, Oxané 6254, a subida Dael, Leda, Irume. Ok, 380, Dael, Leda, Irume, após Irume, up a November 857 até Mosul, Transponder permanece 5077. Grato, 6254 permanece, pronto, pushback, estou na dentro. Confirmando, está pronto para o push? Afirmo. Autorizado, chame táxi, Oxané 6254. Tá, vai chamar para o táxi, 6254. O alvo está na tripulação e aeronave homologada do ETM. Vou para 2.000 pés, o ajuste no 017, vou direto do Duna, confirmo que é escada. No 5, decolado aos 04, controle Salvador, frequência 120, desse momento. 1208, Ocean. 6315. Boa viagem. Obrigado. Salve, minha 4, autorizada a chegada Mari, desta via para o 050. Ponto de espera da hotel para cruzamento da 10, o Olímpio 08. Oxana 6254 na escuta? Tranquilo, 6254. Poderia coordenar com a equipe de parte e puxar um pouco mais a retaguarda do ingresso do colega da companhia no 612? Afirma, vai puxar mais pra trás aqui, o 6254. Grato. Oxana 6320, ingresso a Juliette, táxi com cautela, portão 612, observando o tráfego da companhia, realizando pushback. Não, colega, táxi para o 612, na verdade. Roger, Tango, Hotel Tango 1151, confirm your estimate time for departure. Estimate time of departure is 1850 and we are ready now. We would like to go ahead of schedule. Desça para o nível 060, o azul 4462. Desça para o nível 060, o azul 4462. Doutor, Oxanear 6321, no portão 9, para o pushback e acionamento. controle da Xanel 6315. Prossiga. Autorizei a prova de... Tem que pedir muito? Prova de mótula? Barra de Olé 315, voa a letra guardando mótula. Beleza, sim. Manatio, no Mil Pés, decolagem da 17 com curva direita no corredor Axé. Frequência do controle 1208 e 0125 no transponder, o Hotel Juliette Sierra. Informação Oscar, cruzando por dentro. 3172, autorizada a chegada Mari. Desça via para o nível de voo 070. Mari, via 070. Tá 3172. O Xanema é 305, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, Xanema 305, obrigado. Taxa Xanema 6254, acionado com 65, 625 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Confio, só para ouvir. 0625. Juliette Serra, autorizado acionamento e táxi até TCC, quais são? Autorizado inicialmente o acionamento, chame para linha de táxi para Juliette Serra. O gol 2097, número 3, para a cópia mantém escuta. Salvador Azul para 065 para fazer acionamento. Gente, mantém escuta aguardando, Azul 4065. Tango, Tango, 1-1-5-1, ground. Yes, Tahiti Airline 1751. I would like to confirm the call sign is 1751. Roger, 1751. Your flight plan is for 1850, but your flight plan will arrive here for me 30 minutes before your estimated time, okay? So the right time now is 1808. Your flight plan is gonna be here for me at 1820 from here to in 10 minutes. Okay, it's only to wait for that. Thank you. Top 62, após Mari, mantém a proa 020, limitado pela radial 275 de Salvador. Vai seguir como número 3. Após Mari, vai voar a proa 020, limitado pela radial 275 de Salvador, azul 4462. Proceda. Confirme qual foi a alternativa eleitoral? Que mais? E anteriormente, antes da CHG? Anterior a CHG ou após a CHG? Após a CHG é Campinas. Não, anterior a CHG. Anterior eu não tenho a documentação do plano anterior, só estou recebendo a empresa aqui, eu continuo no galeão já. Ok, sim, eu te grato. Lima Victor Fox Papa Mike, clear to join Taxway Juliet now via April 1 and come back on Taxway Lima. Juliet via April 1 and back on Taxway Lima. Azul 4065 autorizado, pushback acionar, chame o táxi. Pushback autorizado, pushback acionar, azul 4065. O Oceaner, 6321 na escuta. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Learjet à retaguarda, autorizado no 09, chame o táxi. Após a passagem do Learjet à retaguarda, está autorizado o pushback acionamento, chama o táxi, né, 6321. 4, excelente, chama até o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6254, achado. Olímpico 08, autorizado cruzamento no 0, após Delta e Alfa, reporte para ingresso da Sui Juliette. Autorizado cruzamento na pista no 0, para Olímpico 08, processo via Delta, Alfa, reporte para Sui Juliette. Lima, Vitor Fox, Papa Mike, do you have the Sui Lima inside? Yes, sir. Lima and Alta. Roger. Continue your taxi via Lima. Mike and call me back before taxi Quebec. Lima, Mike and call you back before Quebec. Bom, 1884, copia? 3, 1884, 3, 1884. Subida para 200, desça para 3 mil pés com ajuste no 017. Reduzindo 3.017, boa, no 097. Apesar de mais estabilizado? Algumas situações de slot, principalmente ainda mantém um ponto de espera. Estamos em coordenação aqui com a CMC, Recife, 106 Genial, ok? Guardando, vendo, desculpa, deixa, né? Vamos lá, vamos lá, linda, qual é a separada? Estamos 7 privado, linha da classe separada, 60-09, até o GSA. Oi, Telemark, completa final, pistão no 0 ou no 7, Telemark? A intenção é modificar a posição e prosseguir para o 17, com base para a direita, se possível. Gente, reporte em quanto cancelamento do plano, prosseguir visual, pistão 7 para a direita. Tapa, tapa, alta, Telemark. Afirmativo, está em condição de vida mais chave, consegue visual para o pistão 7, ou alta, Telemark. Gente, está um plano modificado apresenta, zona 2, cruzado da presente, iniciar curva à esquerda, circuito pela direita, aqui, tudo certo, chave final, baixar o trabalho. Recebo o eixo pela esquerda, com base para a direita, pistão 7, chave final, baixar o trabalho, alta, Telemark. Lima Victor Fox, Papa Mike, maintain position, call tower now 118 decimal, 95. Juliette Serra, hotel Juliette Serra, fora do sol. Gente, Papa Romeo Hotel, Juliette Serra, decolado azul 3, chama o controle Salvador 1, 2, 0, 8. Aham. Fox Papa Mike, taxi to the left, maintain position, all holding point, taxi to the Quebec. Para informação, temos a tráfica aproximando aí, 17, ok? Decolar pista 10, vento 170 graus, 109. Decola 624, Janeiro. Alternativa é com 3 horas e 30 de autônomo. Passa a telemark, check 3 de pouso, pista no 7, pouso autorizado, vento 170 graus, 109. Vai iniciar para o final, pista no 7, para a gente abaixar e checar, só para a telemark. Autorizado o pouso, pista no 7. Cruzeiro estabilizado, no local de gol, azul 4-4-9. O 1-8-4-2. Fechamento, curva direita, na proa 9-0. Seu limite será a radial 2-7-0. Por que eu vim que você está na própria proa? Direita 1-9-0. Depois da Avianca, após ingresso a Juliette e Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 1-18-95, ajustado no 0-7, tem um bom voo. Ajusta o 08, está com igual com a Avianca, faz a passagem, já foi seguindo essa frente. Juliette, Pátio 1-18, no ponto de espera da torre 2-18, está com 08. Agora, gol 2-0-7, autorizado Ilhéus, nível 240. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Tael, transição coral e transporte da Golf 677, prossegue conforme a todo plano. Frequência do controle Salvador 120, decimal 85512 no transporte. Fechamento correto, porção 08, chame pronto, gol 2-0-7. Obrigado. Gol 1-8-8-4, na escuta. Na escuta, gol 8-4. coordene com a equipe de bate após a passagem do P3 da Força Aérea Retaguarda, que prossegue para o ponto de espera. Autorizado inicial 02, chama ataque. Assente, está autorizado após gol 884. 93172, decoração para o sequenciamento, curva à esquerda, a proa 350, seu limite será o curso localizador. Aqui está 350, limite ao localizador, está 3572. Está pegando o localizador azul 4462. 4462, eu sentaria 3 no pé da guarda transferência. Guarda transferência, eu sentaria 3262. Controle, eu chamei 6254, passam 3 mil pés. Canal 6254, contato cadastro para 380 via Cidadel. 380 via Adael, autoriza a flor de Leda para o 6254. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, 6254. Esperado. Afirmo, senhor, 406. Wang 737, gol, curta final. Observe o pouso, alinhar e manter a voz da passagem. Uma pista, 63 no 4. 63 no 4, completa com a torre, 1895. 1895, obrigado, boa. Adaptamos o seu Charlie Hotel, completa a curva esquerda, na proa 120, reporte estabilizado. 120, reportará estabilizado, 4462, você separa 2, meu pé da guarda transferência. Sempre para 2000, agora uma transferência, 4462. Externo vai estar travado. Embraer 190 azul tomando posição cabeceira 1-0 para decolagem imediata assim que a pista estiver liberada. Tente, reportará 63 no 4. Sobe esse para 3 no pé. 3000, vem que está gerando. 4162, esse para 4 no pé. 4 no pé, está 3, 172, 118. 0 no 7, eu juro. 0 no 7. Foxtrot, chame só o Salvador, 21 decimal 1. Foxtrot, 21 no controle, 1-0 no 7. 30 por 30, e aí está autorizado a incidental localizador da 372. Livrou. 1097, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, porta da Juliette, 1097. Gente, continua a aproximação, em BN, seu decolagem de pista 0, guarde pistaleira, o vento é sul, 10 nós, ajuste de altitude, lanterna 7, guarde pistaleira. Guardando 63 no 4. Escutando 4, com 1 no 0 de guarde pista. Ok, então 3. Azul 4462, completa com a torre, 1895. 1895 a torre, 4462. Salvador, boa tarde, né? 321, ponto de espera, 1-0, pronto. Gente, 321, excelente, mantém o ponto de espera. Mantém. Oi, Salvador, boa tarde, 4462 da Azul, excelente no ILS, final de 9 milhas. Azul 4462, ciente do tráfego, poste marcador externo vai estar travado, 1-2 para o posto, pista 0. Quando era marcador externo, poste travado, 4462. Oi, não escuta? Se eu chegar um pouco mais à frente, possibilitar o pushback da guarda? Tá comigo, ativo. Vai chegar um pouco mais à frente, 5-0-8. 4-0-6-3-4. Azul 4-0-6-5, decolado 2-0, controle Salvador, frequência 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa tarde. Tarde. Agora Azul 4065 decolado, boa tarde. Azul 4065, contato cadastro para o 340 via Cidadel. 340 via Cidadel. 0-7, chame táxi. Tango, hotel Tango 1751, just 1 minute, please. Para o circuito de tráfego. Inicialmente estou com três tráfegos em aproximação e ainda fora do terminal em torno de mais dois tráfegos. Para os circuitos ficando sujeito aí à evolução do tráfego aeróbico, ok? Positivo, sem problema. E forma que antes de decolar aqui inicialmente, para fazer uma corrida na pista com abortivo. Excelente, uma corrida com abortivo, excelente. Passou estando embaixo da vaga, azul 4462. Excelente, avistado, continua a aproximação, guarde pista 10 ali, né? Guardando pista 62. Poxa, né? 6314 no solo 21. Libera a direita via Foxtrot e chama o solo 21 nesse baú. Direita Foxtrot, 6314. Tá bom. Obrigado. Echo Vito, after Upper Zulu 44 until Mike Charlie Alpha and after Direct. Take off pro runway 10 after right turn. Dial departure, Delta, Alpha, Echo, Lima departure, then Lima, Lima, Echo, Delta, Alpha, and after IDAG, Bravo, India, Delta, Echo, Vito. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5566. Okay. 90 da Azul, na final pito 0, avista o tráfego. Após a passagem do tráfego, autorizado olhar e manter pista no 0. O Chanel, minha 321. Pausa em branco, azul ali e mantém no 10, Chanel, minha 321. Alfa, 10-8. After the passing on the runway 10, right turn to Gael, Delta, Alfa, Echo, Lima, then Lega, Lima, Echo, Delta, Alfa, then Peter, Bravo, India, Delta, Echo, Victor. Departure 120.8 and code 5566, station line 1751. Hotel Tango 1751, the readback is correct. Stand by 1 minute to start your push. Okay, stand by for push, station line 1751. Salvador. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajustado 1-0-1-7, tem um bom voo, 1-1-8-8-4. Direita, vai monitorar 18-9-5, com a boa 8-8-4. Nosso Salvador, muito boa tarde, também 6-3-1-4, retorno. 6-3-1-4, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6-3-1-4. 1097 da Gol, Juliette, portão 04, observando o táxi do banho da companhia. Juliette, prossegue para o portão 04, com 097. Bom, 097, autorizado táxi via Pátio Uno e Índia. Saindo de passagem é um Boeing da companhia que vai ingressar no Pátio Juliette para o portão 04, no ponto de espera da 10 Torre. 118 decimal 95, ajustado no 097, tem um bom voo, gol 2017. Fala Salvador, boa tarde, 4462, livrou a pista 10 na sua escuta. Azul 4462, seguinte, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte na Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. Tango, Tango, Tango, 1751, push back and start approved, come back ready for taxi. Push back and start approved, come back for taxi, HLN 1751. Prossiga via Alfa agora, primeira esquerda, via Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio 1. Ok, vai prosseguir na Alfa, ingressar na primeira esquerda, na Kilo, pátio 3, reportar para ingresso no pátio 1, azul 4462. 884, ponto de espera da 10, pronto. 884, boa tarde, mantém o ponto de espera. Vai manter. Victor,